Alagoinhas. Aeronave já está sob controle, informo que agora a chuva moderada sobre o campo, 1000 pés de teto com 3 mil metros de visibilidade. Luna 727. Luna 970, chame Centro Recife no 25.45, alterno no 26.85. Recife 2545-2685, gol 1170. Obrigado. O 4062 reautorizado descida até 3 mil pés, altímetro no 0 no meio. Direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0, 16, voo no 098. 096, 1895, espera, 098. Controle voo 868? Siga. Possibilidade de condenar para o de Aracaju? Passe. Obrigado. Estabilizou, Luna 972. 972, completo sinal, torre no 895. 295. Luna 752, agora está retornando aqui. Pode retornar, bebê? 72, acabou 3 milhas e meia cuida a serra. Na aproximação, tráfego avistado, informe chuva sobre o campo, teto estimado em torno de 1000 pés, o no 972. Gente, 972. Oi, Aracaju. Aracaju, 868. 868 da Gol, chame Recife no 25.45, alterno no 26.85. 2545, 2885, obrigado. Ingressando para a decolagem, aguarde o chalete. Gente, aguardando, 972. Controle, boa noite, gol 972, 240 para 150, tem como Wi-Fi de altura? Gol 972, aciona identificação, chegada na área autorizada, desce para o nível 050, altímetro no 06, mantém ainda o perfil de chegada ao número 4 na aproximação. Mantém o perfil número 4 no 06, tudo bem, informação aqui, gol 972. Está 3891, se tiver condições de interceptar o sinal e completar. Oi, Duna, deixa sem restrições para 3 mil pés. Estimativo, Duna, 3891. 3 mil pés. 3891, obrigado. Bom, 972, vou estar. Para Gol 972 da Gol, vou Itap. Opa, Itap, cuidado, Gol 972. Uno, controle 120.8, bom voo. 208, vá. Lote 1, 098, da Golda Cola, Cucauá. Zona 098, contato radar, subir montanha, nível 490, via saída Puca. Saída Puca, vai subir, Marcel, 490, 098. Gol na 098, 2345. Zero 62, completa final, chame a torre, 98, principal 95. A 062 avistado com a aproximação, pista molhada, guarda chave. Gente, aguardando a 972, bem-vindo, solo 03, desvia à direita na minha escuta durante o táxi. Prossiga via Alfa, repórter dentro da Juliette. Sim, direita Alfa, repórter antes da Juliette, o 972. A 3891, desce para 2000 pés, QNH1096, autorizada sinal do procedimento ILS X-Ray, pista na 0, chave estabilizada. Desce para 2016, autorizada X-Ray, forma estabilizada. Azul 4062, pouso autorizado na pista 10, vento de 1, 50 grosso, 7 nós. Aeronaves na escuta do controle, informo que agora o teto é de 1.700 pés, com 3.000 metros, chuva leve sobre o campo. 7, bom número 72, obrigado. próxima 098, passa nível na 90, chame Recife no 25, decimal 45, alterno na 26, decimal 85. Aqui, senhora, então, 25, 45, 26, 85, 098, boa noite. Bom, bom, Crespo. Um abraço aí, sala. Pra... Gente, continuando a minha escuta, Alfa Kilo, pátio 3. No pátio 3, possivelmente, a posição 3, Romeu. Alfa Kilo, 3, Estaciona identificação, chegada à área autorizada, voe direto SAP, desça para o nível 050, NH190 no meio. Ô, só aí, boa noite, Luta 38, 9 no final, 80. 38 avião, enquanto aproximação e no nome do estado, na forma visual com o campo. Sério, 6258. Dois cinco oito, copiou? Correto. Sou 972, desça para 2000 pés, NH1096. Autorizada final do procedimento ILS X-Ray, piscina 0, chame estabilizado. 2000 pés na 09, autorizado ILS X-Ray, porta estabilizado. Gol 972. Ou 391? Por enquanto não, irmão. Gente, informo, pista livre, o vento de 190 graus com 11 nós. Gente, tá 3291, tem um pouso autorizado no zero. Já avistou com 510. Gente, 3291, pouso autorizado, pista 10. Vento, no momento agora, 190 graus com 10 nós. Gente, pouso autorizado, 3291. No 72, está fazendo um desvio à esquerda. Depois vai para uma dona, alguém? Quem? Afirme a possibilidade de aumentar essa chuva? No 72, a torre informou que agora a chuva melhorou. Ainda está chuva leve. E o teto que diminuiu agora para 1000 pés, a visibilidade permanece 3000 metros. Ok, obrigado, gol no 7. Né? 3891, bem-vindo, sou Lois 11, livrar direito, ataque, você me escuta. Prossiga Alfa, Juliette, portão 2. Alfa Juliette 2, 3, 2, 2, 2, obrigado. Nada. 7224, acione identificação, chegada na área autorizada. Desça para o nível 050, quando o meio de alto descido, altímetro no 06. Se tiver condições, está autorizado para direto estar. Tá bom, direto está. Então, mandou autorizado direto ao 070. Você confirmar se permanece chuva moderada sobre o horário? Para chuva leve, mil pés de teto, 3 mil metros de visibilidade. Prato. Controle, Oceanair 6258, curva esquerda pro 025, 5 milhas para evitar formação. Gente, que é 258, após 6 dias, e voe direto do mar. Confirme mais quantas milhas nessa proa? Mais 10 milhas do 6258. E alerta o Gol 9972, estabilizado. 9972 da Gol completa final, chame a torre no 8.95. 895, até mais tarde. Boa noite, torre baixando e travado. 1172, chuva, no momento tá um pouquinho de chuva leve. Acredito na final aí, seja com a chuva mais forte. A pista tá molhada, reporte de isocampo. Reportarei. A chuva sobre a pista tá leve? É, sobre o campo deu uma melhorada, tá bem leve. 7, gol no 172, obrigado então. Reportarei a pista na pista do pousão. Entra. 70 para 0, 70. 100, 2224. Confirmando o vento para o Gol 972? Afirmativo, vento no momento de 190 graus por 8 nós. Obrigado então, Gol 972. 070-6258. Só com a pista 910, Gol 972. Pouso autorizado, vento de 190 graus, 8 nós. pista 10, 1972. 1972, obrigado. Tá totalmente leve aqui nessa distância da pista, ok? Tem, obrigado pela informação. Valeu. Pista molhada, 1972. Obrigado, ciente. Só um minuto, o Michael Delvin, só um minuto. 1096, autorizado, portanagem estabilizado, 6285. Então, foi Juliette na sua escuta para o portão número 7, obrigado. Mike Hotel, na escuta, prossiga. Mais hotel Romeu, autorização de reembarque da 09 do Pátio Principal para a posição 11 do Pátio Principal. Entende, no portão do 9 principal até o 11 está autorizado, a gente escuta permanente. Fique só atento que tem um gol que pousou que vai parquear no portão 7. Acredito que não vai interferir, mas de qualquer forma fique atento. Está autorizado na minha escuta permanente, reporte tempo. Mike Hotel Romeu. Afirmativa, coordenação com a aeronave da Gol, vamos iniciar o reporte da 9 para 11, informarei o término, escuta permanente, vai que até o momento. Após desvios, voe Duna, reporta na Prose Duna. Companheiros Duna. Para nível 050, passarei do 2224. 050, 224. Azotona, 2224. Cliente, desce e mantenha 3 mil pés, QNH 1006. Confirme, senhora. Desça para 3 mil pés, QNH 1006. 3.016. Jogou no 72? Não escuta. O colega da Azul que tá posando aí, né? Desculpa, não entendi. Azul que tá posando aí agora, o próximo posto? Ah, tá previsto aqui é um Avianca. Ah, não, então avisa pra ele que aumentou a chuva, viu? Ah, sim, pode deixar, é. Pode deixar. Se ele tá ocupado comigo, eu aviso ele. Obrigado. Nada. O 6258 confirma estabilizado. Estabilizou agora, o 6258. Coleta final do procedimento, se ameaçou o Renan 8, decimal 95. 1-9-8-9-5, 6258, bora. Boa. Passaria do 2224, desce para 2000 pés, QNH 1006, autorizada final do procedimento de LS de rei 10, estabilizado. 2000, chamada estabilizada, 2224. Tem pista livre, ponto autorizado 1-0. O vento de 1-9-0 graus com 11 nós. 6258. Gente, pista livre, pista 1-0. Chamar 6258. Obrigado pela colaboração. Gente, o Michael até Romeu, grato também, eu bem agradeço. Tenha uma boa noite. Muito bem-vindo, Solão 18, livre à direita, táxi na escuta. Prossiga via Alfa, Juliette, até a posição 13 do pátio principal. Direita, Alfa, Juliette, até o 13, na escuta. Sim, boa noite, 2224, Rosaredo. Ieres, tá, 1-0. É no avistado, 2224, reporte visual com campo. Reportaremos. Visual, 2224. 2224, chuva leve sobre o campo, pista molhada, pouso autorizado 1-0. Vento de 180 graus com 10 nós. Tráfego avistado. E pouso 1-0, 2224. Torino 2224. Solos 33, ao livrar à direita, tá, que você me escuta. Prossegue Alfa Kilo, pátio 3. Direito, não se escuta, via Alfa Kilo, pátio 3, 2224. Torino 2224. 24, na escuta. Ok, a Inferno informou nova posição para a aeronave. Vai prosseguir então táxi via Alfa, Juliette, e prosseguir até a posição 14 do pátio principal. Alfa, Juliette, posição 14, 2224. Salvador, boa, passarela 2228, informação mídia, gentileza repetitivo, vitória da conquista. Segundo episódio já aprovado, pronto, qual bem? Pronto. Passarela 2228, conquista 180, rota conforme, alerta pilão, conquista. Decola no zero, curva direita, perfil da subida, Arbo, Elefa, 5520, transponder, controle 120.8. 2228, autorizado, conquista 180, conforme, decola pista 10 com direita, Arbo, Elefa, após o bloco, então direto conquista, 5520.8. Correto, posição 14, time controlando, posicionando. Passa nesse, obrigado. São 3170 acionando identificação, chegada várias autorizada, voe direto TAP e desça para o nível 050, altímetro no 0.